conferiu J-Tech, Great Divide, Andy Moore, Press, Iman, We Are You, Andy Duguid, Fatri Lia, Don't Belong, Jonas Hummel and K-System, Yamana. Iniciamos o programa de hoje com Cyrus D, Blacklash. No próximo sábado você confere mais uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge. Boa noite. A relação entre ritmo, melodia e harmonia é o primeiro passo na definição de um estilo musical. Mas muitas vezes isso ainda não basta. Há vários estilos cuja identidade está ligada também a outros fatores: instrumentos, conteúdo emocional e, principalmente, interpretação. Portanto, cada um faz a sua escolha. E usando critérios muitas vezes inconscientes. Rio Sul Rádio. Nosso estilo é a qualidade musical. Rio Sul Rádio. 10:32. Inglês. Cedo ou tarde, você descobre que o repeat please não resolve. Que para falar de verdade, você precisa de cultura. É por isso que na cultura inglesa, você não aprende o inglês. Aprende em inglês. As crianças criam livros e vídeos em inglês. Já os adultos falam sobre negócios. E empreendedorismo em aulas dinâmicas cheias de cultura. Afinal, quem tem cultura tem muito mais que inglês. Acesse culturainglesa.net e matricule-se. Em Resende, 3321-2270 e em Barra Mansa, 3401-0292. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio. Boa noite. In a pool of light, electricity in the room tonight. Born from fire, sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight is gonna be the one. Cause you fail and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. Streets are doubling tonight. didn't change yet. I'm not complaining, no way. 'Cause I got to taste it. You get me wasted, and that's the reason I stay. Your love's like a loaded gun. Your love's like a loaded gun. In the dark.